Bom dia, flor do dia, que eu dizia normalmente. Mas hoje não acordei e tá tudo diferente. O silêncio me tomou e de repente a escuridão. A história tem um fim e depois outras virão. Não, não pode ser, nem me despedir. Se é um sonho, quero acordar e nunca mais dormir. Quero fugir, ou melhor, quero ficar. Minha vida espera muito mais de mim e vou provar. Toda minha memória, minha cabeça, minha história desapareceram sem nenhuma promissória. Num dia a gente chega e no outro vai embora sem demora, como o ladrão que não marca a hora. No instante a trajetória, meus dias de glória sumiram sem deixar vestígios. E justo agora, o sonho da mobília, da viagem com a família, o almoço reunindo os amigos das antigas. Eu esperava o passeio na lagoa com a amada, minha eterna namorada, na velhice de mãos dadas. Meu sentimento não quis te deixar no relento. Nossos planos enterrados, foi um lindo casamento. Jurei até que a morte nos separe, meu amor. Mas sei do que eu esperava, ela nos separou muito mais rápido, como uma lâmpada que queima, como um raio que surge de forma violenta. E não sinta pena, mãe, não posso nem te ver chorar. Lembro sempre das vezes que chorou pelo jantar, no escuro sem mistura, quando teve o despejo. Tive dificuldade pra te agradecer com um beijo. E quando ouvir alguma música minha, é pra sorrir e lembrar que foi por vocês que eu escrevi. Me chame que eu quero acordar e sair daqui. Minha vida espera muito mais de mim pra eu partir. Pra viver muito mais, ser feliz e ficar bem, tem que sonhar, agir também. Não ficou nenhuma sobra de várias ferramentas, talvez tive poucas obras. Todo meu legado, como fui lembrado, esquecido de uma vez por todas na cinza das horas. Será que lembrarão que fui pelos excluídos? Fui pela vida, pelo rosto triste do mendigo, pelo choro de mãe, pela barriga roncando. Fui o sofrimento do judeu, fui preto, fui branco, fui pela paz. Queria ficar um pouco mais, distribuir sorriso pra quem já chorou demais. Reparti um pouco mais o pão, minha fé cristã. Queria ter visto mais o sol pela manhã, conhecido novo Ivan. Meu filho querido, nunca disse a ninguém, mas queria um menino. Queria ter vivido só por mais alguns dias, um pouco mais de tempo, aguardava o Messias. Prometi ser mais próximo, ficar mais perto, minha tremenda incapacidade de expressar o afeto. Podia ser gentil, é melhor do que estar certo. Com ignorância nem a oração passa o teto. Aprendi que não dá pra aumentar os dias de vida, mas dá pra colocar mais vida nos seus poucos dias. Quando chora pela dor do outro, pela alegria, apreciar o sobrinho na quadrilha da festa junina. A emoção de quando o time grita e levanta a taça. Não entendia o porquê faziam isso de graça, mas é pelo coração, não se explica a sensação de ser gente e sentir até quando fracassa. O frio na barriga, o coração que dispara, o arrepio que vai dos pés e estampa na cara. Explicar o que é a vida, o que é sentir, o que é viver, ouvir o público cantando junto com você. O céu clareou.